vejo uma luz efêmera. Saí da câmara, seria lâmpada, seria lâmina, seria alguma cobra lá, a cólera de Andrômeda, seria alguma víbora com sua presa posta feito vírgula, a jorrar veneno da mandíbula, a síntese maligna, colega de Calígula, mostrando sua amígdala, uma cena esdrúxula. Eu via mágica, mas não havia nenhum bruxo lá. Eu não posso cochilar, que pode ser um Drácula, um crápula, um homem sem escrúpulo, faz tudo pelo lucro e o desejo de cópula. Eu não perco o foco lá, perco a nota, mas não perco a ópera. E quem nunca beberá do copo da soberba, só beba um gole e fico ébrio, mas eu me sinto sóbrio. Um dia esse hábito vai me levar ao óbito. Não sou nenhum Heráclito filósofo para saber que o fim é próximo. Um dia o sol virá e feito um fósforo transformará tudo em pólvora. E o povo lá, vendo na areia o sal quebrar e o oceano engolir o mundo feito pálpebras. É o fim de qualquer dogma, de qualquer álgebra. Pitágoras e Bhaskara, será o apocalipse, algum eclipse a cobrir a noite feito máscara. E não será metáfora, e não haverá células, talvez uma partícula vagando por aí feito libélula, como se fosse o fim de uma película dessa vida ridícula, incrédula, estúpida. Não me culpe, tá? Se amanhã não houver música, se tudo se acabar numa década, num século, e algum ser acéfalo em algum canto nascerá, será um ser tão ínfimo e tão supérfluo, algum mamífero, um réptil, um ser intrépido, alguma bactéria que criará um cérebro com veia e artéria, matéria de amalgamar em algum pântano com alma pra criar um âmago, esôfago, estômago e o fígado, e o fogo do Olimpo de algum Prometeus será filho de Deus, o sopro de uma luz tão nítida que ninguém preverá, nenhum oráculo, horóscopo, binóculos tão ótimos, capaz de ver um átomo, será tão rápido. Não haverá cronômetro, será algum fenômeno que ninguém saberá, não estará escrito no versículo, capítulo da fábula, no paralelepípedo da lápide, da tábula e etc. Não passará de uma parábola e o tempo parará no ar que nem um helicóptero, denunciando a véspera de algum futuro próspero, de alguma vida áspera nos esperar.